Smith. Obrigado, boa tarde. Cidade Juliette, 8001 da TAM. Mantenha a posição, Cidade Juliette, 8001. Vai manter, 8001. Na 6 para interceptar o curso localizador, curva direita para o 085, desça para 4 mil pés, ajuste na 093. 085, 4 mil, 10, 13, 3216. Foram 777 no portão 3, está livre, chame táxi. 7. Way 121, tax approved via Juliet and Alpha on holding point, call tower 118.6, QNH 1013. Tax approved Juliet Alpha tower 118.6, 1013, tower 121. Então, 8001 da passagem ao 737 após ingresso para o portão 11. Sede passagem ao 37, após segue ao 11, tá? 8001. O Azul 4033, coordena com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, a sua retaguarda, que vai parquear no portão 11 e inicia no portão 8. Chame táxi. Ok, após a passagem do TAM, iniciar para o pushback, chamada para o táxi 4033. Solo, boa, trip 5240, livrou. Trip 5240, boa, táxi Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, 5240. Convite para o controle. Eu sou o Urbano. Please confirm how many people on board? 013-132-16. Lona 754, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 020. Esquerda 020. 020 não tem condições, pode ser 40? 3A, 040 para 040, limite que demais que eu no. 080 de Simbra, desça para nível de voo 050, número 5 na aproximação, redução para 200 mais. Gente, limite 180 de Simbra, reduzindo e descendo para 50, vou no 754. 3 points, Starway 121. Salvador, muito bom dia. O 5728 está estabilizado no MS. Continue, aguarda a pista livre, 5728. Só por curiosidade, o XL vai para onde? Confirme? Só por curiosidade, o XL está indo para onde? O trem sai da XL. Ilha do Sol. Maravilha. 10 com 2, zona 0 norte. Ciência no 754. E trânsito de Juliette, 3 horas de ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceira 17. Desça para 3 mil pés, ajuste na 013. 3 mil, tá 3216. XV Lima 121, maintain position. We maintain position, Sunway 121. 754, desça para 4.000 pés, ajuste 1.093. 4.000, 1.013, gol no 754. Quer que reduz mais, senhor? Ele está mantendo 200 nós. Controle Salvador, Michael Mike. Boa tarde. 2 horas e 44 de autonomia, alternando com fins, pronto para ataque. É 1-0-3 a bordo, é isso? 1-1-3. Tá, 1-1-3, ok. Copiando o táxi à direita, atrás do 37-800. Ponto de espera 18-6, altímetro 1013. 7, ponto de espera 118-6. Atrás aqui do 800. Indy Juliette, o vento variável com 3 nós, 1013. Livre decolagem, pista 97. XV Lima Fox 121, clear line up and wait, runway 10. Line up and wait 10, Starway 121. 754. Gol 1754, chame final em 120.8. 208. Direita, no solo 26, direita, no 219. Direita, 219. Juliette, aos 26, 1935, vou viajar. Quando espera pronto, voo 1777. Siga. Comandante 17, com uma direita pelo Axé, destino a Cairo Lourenço, autoriza voar direto Cairo, de preferência subindo para 2500. Confirme o nível solicitado. 2510. Vitorinha Juliette, autorizado para o destino, 2500, que negar 1013. 1013, subindo para 2500, você pode estar atingindo, Juli. 8.6, azul 4033. 1.013, altímetro. Obrigado, 4033. Golo 9, correção, golo 041, dá passagem ao Embraer da Azul após ingresso de Juliette, portão 10. Gente, faz passagem da Azul, ingresso no portão 10041. Pronto por estacionamento, estamos ao 7. 7, guarda só um minuto. Vai manter a posição, né? 7, 4, 1. 4076, cheque trem, livre pouso, pista no 0, variável no 39. Vai reportar baixar a travada, 4076. Posto localizador, reporte estabilizado. 10. Santa 3216, chame final em 120.8. 120.8, então mantendo 3 no pé, 3216. Continua no chime táxi. Ok, após o gol que está lá na. A gente inicia o mensagem da zona. 39. Depois no 10, 4076. 5121, radar contact on departure, climber maintain flight level 350, book a departure. Climber maintain 350, book a departure, that way, 121. Jet 5728, autorizado ingresso, portão 05. Autorizado. Autorizado ingresso, 05 é o portão 5728. Salvador, é o Papapapá, Mike, Golf Mike. Boa tarde. Boa tarde, Golf Mike, prossiga. Aceitando a vertical de Itapuã, intenção é só seguir para o TAC 5. Itapuã, tá visual com azul agora, curtíssimo? Afirmo. Presente da parte 5 autorizado, Golf Mike. Mike, grato. Alfa, tô com o Tango, prossiga. Tango, confirme pessoalmente o pote 5 agora. Gente, do pote 3 para o pote 5, né? Gente, então aguarde para ingresso no pote principal, senhor. Tem aeronave do objeto efetuando pushback no 7. Assim que a mesma iniciar o táxi, eu autorizo o seu ingresso no pote principal, Alfa, tô com o Tango. Negativo, senhor, é outra aeronave. Esse é o objeto que você está vendo, vai ingressar no 5. A do 7, foi dando um pushback, aguarde por isso do táxi da mesma, ok? Aqui, aproximação para o pátio 5 autorizado, 0 variável com 39, Golf Mike, é posto de controle. Mike, abraço, abraço. Quatro zero sete meia, no solo aos 31, no direita, 1219. Direita, 219. São Salvador, azul 4033, ponto espera, 1-0, pronto. 4033, sim, a gente mantém, ponto espera. Mantém, ponto espera, 4033. 076, táxi aprovado via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, senhor, mantenha a posição antes da Juliette e guarda ingresso. Gente, Alfa, mantém posição antes da Juliette, o azul 4076. Gente, no solo aos 3-2, Mike. Prato, já. Para o táxi, 6741 Web, temos 107 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, antena confins. Obrigado, objeto 6741 autorizado, táxi via parte principal Juliette Alfa, ajuste no 012 agora, no ponto de espera da pista no 0, chame torre em 118, decimal 612, 6741, tenha um bom voo. Parte Juliette Alfa, 18-6 no ponto de espera, grato, bom dia. One-to-one request. Go ahead. Request 10 degrees left deviation to avoid radar. Can you confirm? 10 degrees left to avoid weather, please. Roger. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1777. Gol 1777, contato radar decolagem, sub mantenha nível de voo 320, saída da EL. Vai subir, manter o 320, saída Dial. Gente, ingressará no pátio principal um Charlie 402, segue o mesmo, ingressando no pátio principal e parqueia na posição 08, azul 4076. Gente, posição 08 atrás do, da aeronave azul 4076. Mike Juliet Romeu, prossiga. Mantendo sobrevoo na região de Iguatemi, mantendo o tempo certo. Controle ciente. 219-306. 2500, Freud Cairo, chamada Aparecida. Ciente. 54, vento 080 graus, 4 nós, nível pouso, sinal 0, 1012. 1012? Afirme. Ciente, livre, pousão na 0, gono 754. Away 1-2. Go ahead. We have to maintain this heading for about 5 to 10 minutes to avoid any possibility direct to the bound for us? Hi. Tower 121. Go ahead. Climb restriction to flight level 330, forehead, depart position. No jump and maintain 330, Tower 121. Second point. Depart position, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. I'm direct to depart, Tower 121. One, contact Recip Center 128 decimal 8, 133 decimal 25. 128 or 133.25, Tower 121. Correction, 125 decimal 45, backup 126 decimal 85. Tower 121, I copy 1-2 seconds, please. Frequency 125 decimal 45, backup 126 decimal 85. 12545 or 12685, that way, 121. Mike Juliette Romeu, prossiga. Tá mantendo sobrevoo próximo à rota do Abacaxi, senhora, vai voar na cidade baixa. Change, mantenha aqui antes para as condições de usuário. Juliette Romeu, mantenha as condições de usuário, 500 pés autorizados. 500 pés, condições de usuário, Romeu. Ali mantém 1-0. E mantém 1-0, 4033. Pronto, não pode esperar, 6741, número 2. Gente, 6741, não faz o azul ali mantém. Faz o azul ali mantém. Autorizado, cruzamento táxi da Terra Baetera, minha escuta, Alfa Tango Tango. Up. 754 aos 39, direito no 219. 219. CIF 128 decimal 8, Altern 133 decimal 25. 7, chamando a Recife 1288, alternando 133 decimal 25. Boa tarde. 40, 33120 graus, 59, decolagem autorizada. Decolagem autorizada no 0, azul 4033. aos 40, 1935, boa viagem. Obrigado, 1935, 4033. Torre Salvador, 40, azul 4033, cruzando 1500 para 160. Azul 4033, contato radar, decolagem, submantém a nível de voo 160 na saída da El. Ok. Sube, mantém 160, saia da El, azul 4033. Controle Salvador, boa tarde, Web 6721, centro da Quebec. Objeto 6721, acena identificação, via chega da Mari, desça para nível de voo 050. Via Mari 050, solicita, já está voando para o 040 devido a formações de Mari. Gente, o objeto 6721, autorizado para o 040, após desvio, vai na praia de Itap. Após os dias de TAP, 6721. Via 741, decolagem autorizado, uma centena 549. Juliette, desça para a altitude de tráfego, reporte de ZTR. Meia 721 voando ITAP. Gente, vou dar uma olhada de ITAP, o Webjet 6721. Onde o Webjet 6741 de Corona, sua escuta. Webjet 6741, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 340, saída da El. 340 da El, 6741. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceano 3660, cliente da Quebec com você. Nós estamos efetuando o desvio esquerda para evitar formações, ok? Tá 3660, sendo identificação e confirme a proa. Tá mantendo proa 0125 inicialmente. Gente, mantenha a proa 0125 após a proa de TAP e desça para nível de voo 060. Confirmando, descer para o 060 a partir de que ponto? Desce agora para nível de voo 060 após desvio na proa de TAP, da 3660. Positivo, descendo para o 060 e depois os desvios para o de TAP. Obrigado. Salvador Azul 4033, desvio esquerda para o 160. Gente, confirma por quantas milhas? 15 milhas. É, controle Salvador, boa tarde, já vai ter 421, transferência. O Quebec já no ponto de descida, senhor. Confirme para o controle, a Baeté é 4861? Sim, senhor, 4861. A Baeté é 4861, no contato radar 61 milhas, Oeste Salvador, desça para nível de voo 070 na chegada manhã. 70 na chegada manhã, 4861. Controle da Webjet 6741, não poderia falar na proa de MDEV, está presente? Webjet 6741, não mantém a saída agora de coordenação. Aguardando, 6741. A BAT é 4861, reautorizado, desça para nível de voo 080. 080, ou 481. Juliette Romeu, prossiga. Que mantenha 510 autorizado. Papa Romeo, Mike Tango, Juliette, sem identificação, via chega da Mari, desce para nível de voo 090. 090 na proa de Mari, Mike Tango, Juliette. O Mike Tango, Juliette, informa que está com desvio à esquerda para evitar formações. Então, minha proa. Momento 025, 025. Por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas, Mike Tango, Juliette. Gente, após a proa de etapa. Confirme a mensagem. Mike Tango Juliette, após desvio, vou na proa de TAP. Após desvio, proa de TAP, Mike Tango Juliette. Azul 4033, chame Recife, 128 decimal 8, alterne 133 decimal 25. 1288, 33 decimal 25, 4033. Webjet 6721, desça para 2000 pés, ajuste na 013. 2000 pés, 10113, 6721. Gente, mantenha quietos pés. Jet 6721, chama final em 120 decimal 8. 208. Controle Salvador 1941, informação Quebec.